estamos vivendo. O mundo está virado, o mundo está pirado, o mundo está virado. Os homens estão virando mulher, as mulheres estão virando homem, mas ainda eu sou homem. Fala, fala, mentiroso, quem sabe de você? Sou eu aqui em casa, você tá enganando a rapaziada. Você está na sociedade dos homens machão, de terno e gravata, andando de pé no chão. Eu também já estou na onda da mulher do sapatão, para não fazer aborto, para não ir pra debaixo do chão, para não ir pra debaixo do chão. Eu quero é comer feijão, para não ir pra debaixo do chão. Eu quero é comer feijão, para não ir pra debaixo do chão. A mulher que faz aborto não tem pena do seu próprio corpo. No mundo que estamos vivendo, o mundo está virado, o mundo está pirado. Os homens estão virando mulher, as mulheres estão virando homem, mas ainda eu sou homem. Fala, fala, mentiroso, quem sabe de você? Sou eu aqui em casa, você tá enganando a rapaziada. Você está na sociedade dos homens machão, de terno e gravata, andando de pé no chão, andando de pé no chão. Eu também já estou na onda da mulher do sapatão, pra não fazer aborto, pra não ir pra debaixo do chão, pra não ir pra debaixo do chão. Eu quero é comer feijão, pra não ir pra debaixo do chão. Eu quero é comer feijão, pra não ir pra debaixo do chão. Mulher que faz aborto não tem pena do seu próprio corpo. Corpo, corpo, lelele, lelala, lelele, lalala. Da minha experiência, planeta Lama, viajando pra Portão, minha terra. Sua, os bichos da cara preta tão pegando e tão matando, e escopeta, oh yeah. Os bichos da cara preta estão soltos pela rua, tão dando brit noite e dia, tão dando brit noite e dia. Os bichos da cara preta são os bichos mais ferozes do planeta. Os bichos da cara preta tão pegando e tão matando, e escopeta, e escopeta, e escopeta. Não tem medo, não tem medo, não tem medo. Não tem medo, não tem medo, não tem medo. não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo de careta. Eles são os bichos mais ferozes do planeta. Le fini flambeira, deixa lá. Chambleta no fim, tenestão. Quero mirar na uma desse. Estero mora a minha LSD. Cheimere um frango. Cheiro mirar e mova LSD. Preta, estão soltos pelas ruas, andando brilho noite e dia, andando brilho noite e dia. Os bichos da cara preta estão pegando e estão matando. E a escopeta, não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo de careta. Eles são os bichos mais ferozes do planeta. Oi, Fran Delfim, chama lá, Fon. O lado se não mara, mas não sei. No meu panambá, John Lennon se der em comba, estou desempregado, sem dinheiro e sem dormir. Que lugar tão ruim, não posso viver assim. Os bichos da cara preta vem logo em cima de mim. Os bichos da cara preta tão pegando e tão matando. Escopeta, e escopeta, não tem medo, não tem medo, não tem medo de careta. Eles são homens lá falando, oh, tentei explicar a situação, eles logo disseram não. Lugar de trabalhador é na prisão. Não faz comigo não. Vim lá do sertão em busca de solução, mas aqui só encontrei os bichos da cara preta querendo me prender. Mas aqui só encontrei os bichos da cara preta querendo me bater. Oh, parafum, parafum, parafum. Verão que não manda frango. Trabalhador é na prisão, não faz comigo não. Vim lá do sertão em busca de solução, mas aqui só encontrei os bichos da cara preta querendo me bater. Mas aqui só encontrei os bichos da cara preta querendo me prender, me dando tanta porrada e me prendendo, dando tanta porrada e me prendendo. Quando lá cheguei, tive que me defender, mas não adiantou, fui mesmo pro xadrez. Que lugar tão ruim, não posso viver assim. Os bichos da cara preta vem logo em cima de mim. Os bichos da cara preta tão pegando e tão matando de escopeta, de escopeta. Não tem medo, não tem medo, não tem medo de careta. Eles são os bichos mais ferozes do planeta. Que lugar tão ruim, não posso viver assim. Quando lá cheguei, tive que me defender, mas não adiantou, fui mesmo pro xadrez. Lá lá mesmo me tornei um vagabundo, mesmo sem querer, lá mesmo me acabei. Que lugar tão ruim, não posso viver assim. Os bichos da cara preta vem logo em cima de mim, vem logo em cima de mim. Eles estão pegando, tão matando de escopeta. Não tem medo, não tem medo, não tem medo de careta. Eles são os bichos mais ferozes do planeta. Oh, pra lá fone fã, xindora querem fã, xembine no ade, xambine frambo. Rastafari, rasta, rasta, é ser livre. Rastafari, rasta, rasta, é ser livre. Corre, corre, corre, corre juventude. Os bichos da cara preta vem aí louco pra lhe meter a esporra. Estou olhando, olha, fanfá. Dá um tempo nessa aí que eu morri. I'm laying on a lot of comfort. She woke up on the ground so. Oh, her life, they mean that no one has seen me. Você é negra, você é negra, mulher, você é negra. Você é negra, você é negra, mulher, você é negra. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Stand so in that day. Stini bina garu gari garin gen. Staring garin garin garin garin gen. Tenu tona gai kong fi kanin do. Oh yeah, fine. Oh yeah, bien. Oh yeah, fun. Negra, mulher, você é negra. Seu irmão também era negro. Quem matou ele? Você sabe muito bem. Já o leque está numa canta com pó. Vem o leque, degue, degue, degue, dó. Que não me negue do pão, de que é de aqui. Come ninguém, negue o pão, com pão, com pão. E aí, põe, vai, põe, vim. Oi, sai, que, aliás, deitim. Vai, tom. Tere tere tere to, e no pinto tô com tá com pá com pô. Oi, é fufá, é cai no pão, esteira no fim. Oiê. Você é negra, mulher, você é negra. Seu irmão também era negro. Quem matou ele? Você sabe muito bem. Não, não, para fã, para fã. Quero mandar da tundeira, vamos, oi! Ele era humilde operário, trabalhador. Você sente tanta dor pelo que passou. Tome quem matou ele, você sabe muito bem. Mas negro não tem valor, sendo preto, pobre, trabalhador. Oiê, você é negra, você é negra. Você é negra, você é negra. Oiê. Oi, nana, perechão. Quero fumar na latunda, não. Você é negra, mulher, você é negra. Seu irmão também era negro. Os homens que matou ele, você sabe muito bem. Mas negro não tem valor, sendo preto, pobre, trabalhador. Oiê. Ele era um mídia operário, trabalhador. Você sente tanta dor pelo que passou. Você é negra, você é negra. Você é negra, mulher, você é negra. Você é negra, mulher, você é negra. Os homens que matou ele, você sabe muito bem. Mas negro não tem valor, sendo preto, pobre, trabalhador. A justiça tem seu valor. Você é negra, você é negra, mulher, você é negra. Você é negra, você é negra, mulher, você é negra. Tô no bode já.